995, chegada Monf, desça e mantenha 050 vigilante. para expressar o seu trabalho é controlador, né? Com a 7ª tem a perfil da Star, está autorizada a descida até 2000, ajuste 1013. 2000, 013. Chegada Bonf, bom dia. Desça para 050, vigilância radar. Paulo Salvador, bom dia, 31971, informação Golf, na posição 62, autorização São Paulo, Guarulhos. São 31971, informação Golf, confere, aguarde um minuto para copiar. Zona 71, pronto, copia? Copia, 3171. Copia, 3171. Zona 3171, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360, via UPS 16, a Foz Belo Horizonte, direto trilho de acordo com a alta prevista no ponto de 1. Leva a da pista 10 com primeira curva direita, saída da Elda e da Foz Bridge. Em Bridge, intercepta UPS 16, transponda a 5430, controle 120.8. Zero autorizada, pois o Lu 16, bravo até o Lu 13, conforme o plano, Nicolás 10. Curva à direita da Euleda Bridge, após Bridge intercepta a pois o Lu 6. 5430, transponde, 208U, controle, 3171. São 3171, no cotejamento correto, reporte fluxo para puxar o estacionamento. Vou tirar 3171. Ele está livre de desvio, desço até 3 mil pés, ajuste M13. Após o desvio, vou ir pelo... 3 mil pés, depois de pelo... 795, bom dia, chegada Bonf, desça e mantenha 4000, ajuste 1013. No localizador, tá 3597. Autorizado o final ILS, chame a torre 1895 do 3597. 1895, até decolar, obrigado. Desça para 2000, autorizado ILS X-Ray. Forme localizador livre, forme estabilizado, ajuste 1013. Para 2000, autorizado o X-Ray da ONU 0, com mais estabilizado, 13, do ano 9. 04, continue descido até 3000 pés, ajuste 1013. 97, bom dia, chegada. Bom, se desse mantenha 050. Oi, bom dia, tá 3517. Artículo 7, bom dia. Querem dar no 0 no 3, baixar e travado? 10 no 3, baixou e travou. Agora meia milha do Indiaterra. Versículo 7, autorizado por sistema 0, vento 120 graus 07 mais. Delivery pouso 10, tá 3597, obrigado. Ok, complete final ILS, chame a torre, 1895. 1804, desça para 2000, autorizado ILS que se reinforme localizador. 2000, chama o localizador. 1804, autorizado aqui. Bom dia, 995, Kenengal no 013, continua a aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 995. Sete, autorizado chegada bom, desse mantenha 060, vigilante. É o 3171, encolhe a nossa expedição, reporte para ataque. 7, no solo 36, libere pista pela direita, solo 121 decimal 9, agilize manobras. 219, agilizado. Solo Salvador, 3517. 3517, autorizado táxi de Alfa, repartente do Juliette. Autorizado táxi de Alfa, repartente da Juliette, 3517. Entendeu? Autorizado após 910013, igual a 910. Então, 3597, prossiga táxi via Juliette até o gate 02. Autorizado táxi via Juliette até o 02. Então, 3597. Solo 995, autorizado táxi de Alfa, repartente da direita. Alfa, direita, 4. Tá, boa noite, 04. 04, complete final ILS, chame a torre, 1895. 895, tá. 804, bom dia. Bolo 04, bom dia, que negando 013, reporte do estendo, baixado e travado. Amarelo está. Desça para 2000, ajuste 1013, informe localizador. 2000, 1013, informe a arma, pede para mim. Quatro horas de autonomia? 3171, autorizado táxi até o ponto de espera, via parte 1, em diálogo no ponto de espera, chame a torre, 118.95, altímetro 10.13. Diálogo. 30 graus, 079. Livre, voo 104. próximo de Echo. Sou 1995. Após a passagem do Airbus 320 da TAM, taxiando até o ponto de espera, autorizado prosseguir o táxi via Juliette até o gate 10. Quatro, sala 4-3, libere pista pela direita, solo, 1-2-1-9. Libera na direita, 1-2-1-9, outra. Bom dia, autorizado o táxi de Alfa Juliette, seu gate 08. Alfa Juliette, 08. Meia 07, continue descida para 3000, ajuste 1093. 3000, me beleza. Não tem que estabilizar na ILS. Complete final ILS, torre 1895. 1895, gol 1715. Torre Salvador, bom dia, gol 1715, não tem que estabilizar na ILS. 715, INEGAL no 013, baixada travada. Baixada travada. Thank you. 05, autorizado o pouso pista 10, venha turno 30 graus, 05 nós. Não, 705, autorizado o pouso na 10. Salvador está 3171. 3171, mantém o ponto esperado no 0. Autorizado, Gol 1897. 97, complete, final ILS, torre 1895. 295, obrigado. Gol no 607, desça para 2000, autorizado ILS X-Ray, forma estabilizado. 2000, para mais estabilizado, Gol no 607. Bom dia, boa noite, 97, estabilizou, baixou, travou, passando do dia terra. 297, que legal no 013, custa a aproximação, agora de pista livre. 1013, que é que vai dar no 897. No 5, no solo 249, libere o piso pela direita, solo 121 decimal 9, agilize manobras. Para o som? Som, 1795, prossegue a táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, bom. Juno 71, tem condições de alinhar e decolar 5 autorizados? Após o pouso, aeronave na curta final ali, mantém pista 10, TAM 3171. Obrigado. Salvador, bom dia, Gol no 607, final, baixou e travou. 607, puxa aproximação, que nem galo 013, agora de pista livre. Vai dar. No solo 5-1, libere pista pela direita, solo 121 decimal 9, agilize manobras. Na direita, não é posso, obrigado, 897. 71, vento 140 graus, 04 nós, autorizado decolagem pistão no zero. Decolagem pistão no zero, 3, 0, 7, boa noite, 97, livrou. Boa noite, 97, autorizado táxi de Alfa Juliette, ao gate 06. Alfa Juliette 06, boa noite, 97. Número 07, autorizado pouso visto no zero, vento no 40 graus, 4 nós. Pouso autorizado, número 07. 3171. Decolado ao 52, controle 120 decimal 8, boa viagem. 208, 3171, bom dia. Comprei Salvador, bom dia, tá 3171. 3171, subou 360, saída da EL. 360 da EL, tá 3171. No solo 54, libere pitch pela direita, solo 121 decimal 9. 219, obrigado. Oceano 62, 1-1, prosseguir. Bom dia, estando o ponto 1, copiou a informação Golf, pode preparar da Euler da Brite, aguardando a notificação do 360 Galeão. Oceano 62, 1-1, confirma o horário do seu plano de voo. Nosso previsto 0827. Gente, Oceano 62, 1-1, seu plano ainda não constou no nosso sistema, assim que constar, chamo para conta. Obrigado, estamos escutando. Olá, Salvador, Guarulhos 607, livrou, bom dia. Guarulhos 607, prossegue a táxi via Alfa Juliette até o gate 05. Alfa Juliette 05, 607. 362 no escuta? Liga 62 no nono. Luciana 62 no nono, pronto, cópia. 62 no nono, autorizado Salvador para Galeão, nível 360. Via Upper Zulu 10, após o SMAP, direto Lúcio, direto Barbacena e de acordo com a rota prevista no plano de voo. Na cola da pista 10, com primeira curva direita, saída da Euleda após Brit. Transponder 5446, controle 120 decimal 8. 662 Unoro, entendeu, autorizado. Galeão nível 360, Upper Zulu 10, SMAP, Lúcio, Barbacena. Após acordo com o plano de voo, decola da pista 10, primeira curva direita, Israel Leda Bridge, 5446, 120.8, o controle. Copio a informação, voo 62, 1, 1. Oxana é 62, 1, 1, cotejamento correto, a informação em curso no momento é o hotel, a modificação é o vento 140 graus, 129. Hotel com 140.2, obrigado, chamada para o pushback. Oxana 62 no 1 no gráfico. Autorizado, chegada Bonf, desse mantém a 4 mil pés, ajuste meio 13. 13, 4 mil, então, 3171, passa 140, chame o centro. Frequência 1251, alterna 3325. Chama o centro 1251, 3325, então 3171. 10 com primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Transponder 5443, controle 120 decimal 8. Autorizado Recife 330, Upper Whisky 58, após conforme rota. Decola da 10, curva à esquerda, perfil Puca Caju, 5443 no transponder, chamando após 1208. 3890, saída Puca, Jamo, Jamo Caju. Puca? Puca, Jamo, Jamo, Caju. Afirmativo. Puca, Jamo, Jamo, Caju. 3890, cotejamento correto, reporte pronto para puxa acionamento. Chamará, graças. Salvador, Guru 04. 04, informação em curso. É o hotel? Está pronto para cópia? Estamos com o hotel, senhorita, por gentileza. Bruno 804, autorizado Salvador para o Galeão, nível 360, via Alfa Zulu 10, após desmape, direto Lufthansa, direto Barbacena e de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da L e da pós-bridge. Responda 5445, controle 120, decimal 8. Positivo. Foi autorizado conforme o plano, o nível 360, pela Upper Zulu 10. Decola da pista 10, curva direita, da El Leda Bridge, o transponder 5445 e o controle de saída 120.8. Bom, 1804, cotejamento correto, reporte pronto para o posicionamento. Agora aí, para o posicionamento. Eu vou no 804. 04, prossiga. Cara, tinha nos passado na Eoli da Bridge. A gente tem aqui bloco, Tampere Zulu 10 e SMAP. Não seria isso? Saída prevista da Eoli da Bridge. Após Bridge, SMAP, direto Lúvito e direto Babacena. Zona 53, desça para 2000, ajuste 1013, informe localizador livre LS. 1013, 2000, passará, apresentado e passará na LS, leitão do zero para 3153. Estabilizado no ILS, Tutã 31953. 31953, complete final ILS, torre 118.95. 18.95, até daqui a pouco. Solo Salvador, Tutã 3890 para Poço Tutana. Tutã 3890 em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Camará para o ataque, Tutã 3890. Torre Salvador, bom dia, Tutã 3153, final da 10, passou em dia, serra baixada travada. Tutã 3153, autorizado pouso pista 10, vento no 40 graus, 4 nós. Autorizado pouso, Tutã 3153, 10. Autonomia de 4 horas, 36, alterna natal. 890, convém somente para o OB? 82. Então, 3890, autorizado o saque 7 ao ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, chame a torre, 18.95, altímetro 0.03. Via Índia, 118.95, tá? 3890. Solo, tá? 3153, livrou no seu escudo. 3153, autorizado táxi via Alfa Juliette até o gate 03. Alfa Juliette para o gate 03. Boa, 42, recebo sua transmissão com alguns ruídos. Está pronto para a cópia? Bom, nome é 02 autorizado, Salvador para Recife, nível 390, via o Peruísque 58, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Pulca, transição Caju, transponder 5452, controle 120, decimal 8. Bom, nome é 42, autorizado 390, via o Peruísque 58, decola da pista 1-0, esquerda Pulca, Caju, transponder 5452, controle 208, via 42. Bono 642, saída Puca, Jamo, Jamo, Caju. Puca, Jamo, Jamo, Caju. Bono 642, cotejamento correto, reporte pronto para puxar acionamento.